André Cedês, o mural de Ibicoara. Meninos do Garrocha. Ouviu? Rogers! É cantando novo, bora cima. Como assim, namorados? Algo de errado não está certo. Como assim, namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Eu não bebia, eu não chorava. Aí, baby, chorei quando vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Aí, chorei, baby, ao ver os dois ali, aos beijos e abraços. Como assim, namorados? Aí, baby, chorei quando vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Aí, chorei, baby, ao ver os dois ali, aos beijos e abraços. Como assim, namorados? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Eu não bebia, eu não chorava. Aí, baby, chorei quando vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Aí chorei, baby, ao ver os dois ali, aos beijos e abraços, como assim, namorados? Aí, baby, chorei quando vi minha ex beijando aquele cara feio. Oh, bicho feio. Nosso horário. Agradecer primeiramente, Papai do Céu, por essa noite maravilhosa. Com vocês aqui, tudo isso aqui acontece, tá bom? Com Deus e vocês. Gente, obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Até segunda, se Papai do Céu nos permitir. Temos um encontro aqui toda segunda-feira. E segunda que vem, Rafinha, Exas Livres, aqui com a gente, tá bom? Todo mundo aqui presente de novo. Valeu, vamos, gente! Obrigado pelo carinho. Beijo, minha galera. Feliz ano novo! Simbora, gente! Vamos fazer. E a todos os convidados também, muito obrigado. Valeu, meu querido Jairã, Juan, Juan. E a todos que aqui estiveram. Adriana Azevedo, Andrezito, Gustavo, obrigado, meu irmão. Vamos, gente! Até segunda!